comigo. E até em que ponto eu fui chegar? Juro, não tive nada a ver com isso. Na minha cabeça tu não vai encontrar. Era tarde, não recordo direito. E a bebida não me deixa lembrar. Por favor, não me olhem desse jeito. Implacável, cê quer ir me pegar. Relógio.